faz um favor. Me perdoa pelas noites que te abandonei. É que eu ando por aí procurando uma desculpa que possa justificar todo esse mal que eu lhe causei. Eu sou assim.